vou mostrar pra você. Vou passar o azul e pode morrer. Passaro azul, enterrado nesse coração. Poeta não é tão durão. Vou bater uma real pra tu. Eu escondo um passaro azul, enterrado nesse coração. Poeta não é tão durão. Nas primeiras faixas foi fácil te culpar. Mas quem sou eu nessa história pra poder julgar? Menti o disco todo, a dor é eterna. Tô solteiro, esse é o jeito de não fazer merda. Nova pele, tenho que seguir sozinho, ei. O dinheiro anestesia-me um pouquinho, ei. Oh my baby, é tão humano esse caminho, ei. Então mente pra si mesmo e tá ok, ok. Veste a cara, passe e fica frio. Pega a grana de São Paulo a Rio. Esse álbum é feito como um vinho. O tempo passa, fica mais sombrio. Sei que cometi erros a mim, mas quem me julgou também menti. Eu já paguei por esses pecados. Só não respondo por fake news. Vou bater uma real pra tu. Eu escondo um passaro azul, enterrado nesse coração. Poeta não é tão durão. Vou bater uma real pra tu. Eu escondo um passaro azul, enterrado nesse coração. Poeta não é tão durão. Meu mano quebrei, mas a cirurgia ocorreu tudo bem. Tava me sentindo mal. Na hora da morte não vi minha gangue. Se não fosse Tassi, eu tenho certeza que ia me matar. Eu vi a coroa de um rei se tornar maldição naquele lugar. Eu vi as pessoas que eu amo na minha quebrada querer me tirar. Passei várias noites cheirando, mas que Sigmund Freud consegue cheirar? Uma delas era a cara da Anitta, a outra delas parecia com a Isa. Balas coloridas para o 69. Duas gatas, não corta minha brisa. Vigente por quem eu daria a vida, armar, planejar, desejar meu final. Porque defendi a favela, independente do gênero musical. Lembro do tempo eu não tinha um real, nem faz muito tempo essa é a real. Vi que conhece minha vida todinha, querer questionar se ainda sou real. Vi minha mãe duvidar. Hoje ela pede pra eu depositar. Essa é a minha vitória. Assim como a joia, nasci pra brilhar. Se isso é um jogo, nasci pro bilhar. A polícia nunca mais me humilhar. Agora vocês vão ter que me engolir. Não tem mais opção de me reconstruir. Vou bater uma real pra tu. Eu escondo um passaro azul, enterrado nesse coração. Poeta não é tão durão. Vou bater uma real pra tu. Escondo um passaro azul, enterrado nesse coração. Poeta não é tão durão. Tá aqui, minha filha, com todo gás. E é porque não dormiu. Sei lá, já matou. A mãe deu. Sei lá, já matou. Sobrega, a você. Os olhos têm um brilho. Ela tem paz.